Você ouviu mais um programa Cobra Repórter. Informação com credibilidade. Entretenimento. Os principais fatos que mexem com o seu dia a dia. Programa Cobra Repórter. A voz do povo no rádio. Rádio Cidade AM. Uma rádio afiliada à Rede Bandeirantes de Rádio. E agora, o tempo e a temperatura. A região sul do país mantém a temperatura mínima em 8 graus e a máxima tem queda para 30 graus nesta quarta-feira. Os estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul recebem o mesmo clima, ficando nublado a encoberto com chuva isolada. Já a umidade relativa do ar mantém sua mínima em 40% e a máxima em 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Igor Brandão, o tempo e a temperatura. Daqui a pouco, o programa Falando com Você. Falando com Você. Falando com Você. Falando com Você. Você está sintonizado na Rádio Cidade AM 770 kHz. Aqui você tem o melhor do esporte, informação, prestação de serviço, cultura e a boa música. Rádio Cidade AM, a nossa rádio tem o melhor para você. Tio, a empresa que leva e traz você com pontualidade e segurança, informa a hora certa. 9 horas. Ouça a Rádio Cidade AM no seu celular. www.cidadeam770.com.br. Baixe na Play Store o aplicativo da Rádio Cidade para você ouvir a nossa programação aonde você estiver. O primeiro ato de Haddad no segundo turno foi consultar seu chefe, condenado e preso por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. É, mas ficou